Ah, Romeu, Romeu vai ficar bravo. Ah, Romeu, Romeu vai ficar bravo. Controle eficiente, mantenha-se visual. Reporte Interlagos. Chama controle, 120 decimal 8, tem um bom voo, Terra Grácia. 208, geral liberado. Controle, boa tarde, Papa Romedina, Vemberal. Vemberal, Alfa, mil pés litoral, na escuta. Mil pés litoral, na escuta, no Vemberal. Posso abraço, confirme, mantém-se a 500 pés. Confirme. Atitude que mantém a 500 pés, Romeu, abraço. 3:30. Gente, livre táxi, India e Alfa, ponto de espera 1-0, tá 3805. India e Alfa, tá ponto de espera 1-0, tá 3805. Parede 2-2-3 para o táxi, 63 ao Pelo, 6:00, alterna Salvador. Cirário, se informou ter decolado da Prado Forte para Salvador, aproximadamente 15 milhas e 10 helicópteros. Acidente do tráfego, em geral, Weberal. Nosso Cabravo, acidente do 0201. 0201, bravo. Oi, General, nosso Cabravo, 0202, por gentileza. 0202, bravo. Então, 3805, boa tarde, ponto espera pronto. 05, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, então, 3805. Passarela 2223, pode prosseguir no ataque 3 a 0. Afirme. 2223, pode iniciar o ataque. Reautorizado até o ponto de espera, pistão a zero, via India Alpha. Passarela 2223. India Alpha, ponto de espera 118-9-223. Livre decolagem da 10, vento 150 graus com 8 nós. Está iniciando 3805. Quando o sobrevoo já está próximo a Paris, rumo Serra em Guerra Corrida, mais 7 Romeu. 7 Romeu, não, para reportar, frequência livre. Livre, está presente, agradeço a colaboração, Mike, Zé de Romeu. Oi, Romeu, vamos daqui. Eu passaria 2223, considera no zero, pronto. 964 na flor de Fabone, passa o 200 para o 1-0. Rádio Gol 964, controle direto ITAP, DS 050. ITAP 050, Gol 964. Papa Tango, Papa Romeo, Romeo Tango Delta, na escuta. O Tango Delta, autorizado farol da barra. Suporte passando pela BR. Controle Salvador, boa tarde, OTAN 3805. Confirme o tráfego. Leda, vigilância. Certo, Leda, vigilância. Esquilo Papa Mike, é um voo local, na radial 060 até 20 milhas. É, confirme a velocidade. Confirme o nome do comandante. Você pode desconsiderar, eu confundi aqui. É, aguarde posicionamento. Papá Romeu Quilo, Papá Mike. Decolou 5-4, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 08, passaria 2223. Papa Romeu Quilo, Papa Mike, voo local. Nível de voo 050, na radial 060 até 20 milhas de Salvador. Decola da pista 197, curva esquerda, saída ponte. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95. Transponda 0122. Direito, direita para Elefa 2223. Mantém a presença proa? 2123, após 2000 pés, curva à direita, direto Elefa. 2000 Elefa 2223. Planejamento correto, chame a torre para o táxi, informe POB. Pois sim. Equilíbrio acionar, chame táxi. Controle 3805, pode voar a morte para evitar a formação? Guarde, voa Leda, 3805. Autorizado, 3805. Certo, mostra, obrigado.

Sol 1964, reautorizado 2000 pés, 1014, direto Duna, ou 1964. Está presente direto Duna, descendo para 2000 pés, 1014, ajuste, voo 9964. 3805, passa 140, Recife, frequência 3325, boa tarde. Confirmando, é 13325? Exatamente. Obrigado, boa. Baneiro 45, controle. 045 a 59 milhas nordeste, serviço radar encerrado. Mantenha 110, chamar Aracaju, frequência 120, decimal 3, janeiro 45. Boa tarde. Boa tarde. Escuta, senhor. Uma torre 1895 para cruzamento do campo. Alô. Natal 1290. Voo 256. Ciente, está autorizado para Natal, nível 370, via Pesulo 10. Saída UCA, transição Zipar. Controle 199 decimal. Controle 190 decimal 8, torre 18 decimal 95. Transponda 5442. Ciente, autorizado 370 para Natal, via Pesulo 10, deposa UCA Zipar. 208, o controle 18952-5442, o transponder 256. Correto, chame pronto para acionar. Gente, dois seis. Mensagem no 1885, é o controle de contato radar 64 milhas nordeste, direto pelo, reporta para descer. Romeu Tango Delta. Romeu Tango Delta, aviso alto para óleo do Itapuã. Antônio Salvador 1895. Salvador 1895, Tango Delta. 964, lá 17, para Duna, autorizado ELS. Gente, autorizado ELS, 964. Autorizado, chama o autorizado, Tango Tango Delta. Reporte sobre o farol Itapuã, confirma intenções? Instrução de ingresso no circuito para pouso, senhor. Instruções. Estão no set? Sim, como eu percebi para a torre ficar melhor aí. Pode ser no set. Reporte sobre o farol Itapuã para o cruzamento da final da 1-0, Romeu Tango Delta. Portal Alfa, Lodge Papel, para cruzamento, ingresso na 17, Romeu Tango Delta. Entendido. Após, com curva direita, ingressar na 17. Romeu, tá no dado. Deixa eu ver se eu entendi. Mamute 59. Adiante. Aguarde cópia, Mamute 59. Você vai já liberando o eixo da 1028. Como é o Oscar Bravo, vai efetuar o cruzamento da 17, confirma? Afirmativo, senhor. Livrando a 17, como é o Oscar Bravo, está livre para seguir o cruzamento. Bravo. Tango Delta, curva esquerda agora, ok? Curva esquerda para livrar a aproximação do 1-0 e após a fazer uma base pela direita para a cabeceira 1-7. Sim, curva esquerda de imediato, vamos dar o Tango Delta. Tango Delta, o altímetro 1-0 no 4. Após o pouso, qual é o estacionamento? Vai prosseguir? O 4 geral, senhor. Abastecimento. O 964. 964, ciente, Duna completa LS, torre 1895. 2,95, obrigado. Próxima cabeceira 1-7 à direita. Tá, visual, já tem livre pouso na cabeceira 1-7, com solo controlado, vento 1-7, 0 graus, com 8 nós. Romeu, Tango Delta. Tá livre, 1-7, após pátio 4, abastecimento, graças. Torre 1-8, decimal 95. Vai chamar a torre em 1-20, decimal 8. 128, Roberto Abraço. Torre, boa tarde, 964, final visual. A 964, fazendo aproximação, aguardando autorização para pouso, altímetro 1-0 no 4. Aguardando autorização, 1014, bom, 964. Autorizado, reporte pronto para o táxi, Mamute 59. Salvador, boa tarde, altura 3560. 3560, boa tarde, direto Duna, DF 050. Então, 3560. Duna para o 050, muito obrigado. Estou processando. 0, vento 1,8, 0 graus com 0,8 nós. CR de autorizado pouso, 964. Papa Mike, prossiga. Eu estou avisando o estado. E o Romeu Tango Delta, solo ao 08, prosseguindo via táxi e Oscar até o pátio 4. Está livre, prosseguir, estacionar ali em frequência. Opa, plataforma, decola da 17, curva direita, corredor Axé, após direto para a plataforma Manati. Controle 1 no 20 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 95, transponda 01 no 26. Correto. Pessoas a bordo já tem? Gente. Deixa eu chamar a torre. Hoje ele é de Serra, boa tarde, liberação na chame táxi. Bom, 256, visual para a nave nacional da próxima, cidade da 120. Bom, 256, ali mantém, cabeceira 10. O meu Oscar Bravo, reporte final para a Serra Luiz Delta Lima. Bravo. Solo 10, à direita na Fox, solo 21, decimal 1, boa tarde. Direita 21, com 964, obrigado. O Channel 6315, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, rota, segue a rota do plano de voo. Saída da El Lida Mótiva, controle 1. 20 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 95, transponda 5452. Isso nós. 5 decimal 9, controle 0, voo 1, 2, 3. 08, e transponder 5452, do Xenner, Xenia, 2563, 05. Correto, chama o plano estacionado. Chama. Solo, boa tarde, voo 964, visualia, se inversou na taxiway Alfa. Gol no 964, livre táxi até antes da Juliette. Gente, chama antes da Juliette, gol 964. Ajuste de altímetro no 014. Controle, é o Roberto Bravo, se autorizaram um sobrevoo aqui no táxi do Passu. Tá livre, Bravo. Uno 164, controle, direto posição ITAP, desça e mantenha 060. Direto ITAP, desceram para 060, voo 1164. Alido 2223, passa nível 130 para 180, chama Recife, frequência 128, decimal 8. Recife 128, 223. Na Oscar, para ingresso. Livre táxi até o hotel. Ou melhor, chame a torre para o táxi. Mamute 59. Então, bom dia. Boa tarde, gol no 256, cruza 1510, Sapuca. 256, boa tarde. Contato radar ao passar 2000, direto Jambo. No 256. Ok, contato radar, passar 2000, direto Jambo, gol no 256. Tem 1 no 20 decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. Houston 208, curva esquerda para Conde, para mais de botar. Mamute 59, boa tarde, altímetro no 0, no 4, tem livre táxi, reporte na Taxi Hotel. Sou Gilete Serra. Tem livre ingresso e decolagem, pistão no 7, o vento no 60 graus com 08 nós. 050, sai da Conde. Sai da Conde, 050. Sou 256, sobre mantenha nível 350. É 350, bom, 256. No 885, aproximando-se de Pelo. Pois Pelo, Duna, Thalita, Sinon e LF. E 14, repórter estabilizado. Gente, Pelo, Duna, chamada estabilizada em LF, bom, no 256, desvia a esquerda, pro 050 por 15 milhas. Beijo, reporta, retornando a Jamo, o gol 1256. Ok, reporta, retornando a Jamo, gol 1256. Crescendo no Interlagos, Papa Romeu de November Alpha. Cliente, mantenha o corredor Interlagos, reporte vertical de, da rotatória. Interlagos, reportará vertical rotatória de November Alpha. Mamute 9. Gilete Serra, decolou 15, chame controle 1208, tem um bom voo. Hotel Gilete Serra, decolou ao 15, controle 120, decimal 8. 208, certo, grata, tá bom. Tá bom. Chame pronto pro táxi, Olympus 08. Ingresso na Índia, reporte ponto de espera do 10, pronto, Mamute 59. Controle Salvador, boa tarde, o helicóptero Papa Romeu, até o Gilete Serra. Gilete Serra, boa tarde. Cliente da decolagem, prossiga visual direto Manati, reporta, alisando CTR, até a Gilete Serra. Prossegui direto Manati, reporta da alisando CTR, até o Gilete Serra. Bono 885, controle informa que quando da passagem do marcador externo, a tráfego à direita, helicóptero, 500 pés de altitude, uma milha e meia do marcador. Copiado, muito obrigado. Jambo, gol no 256. 256, ciente. 3193, ciente, aguarde copa. Aguarde copa. Vamos de 59, mantém a posição. Tempo 3, 5, 6, 0. 1885, 2 milhas do externo, completa aproximação, torre 18, 95. Confirma, 1895. Bonoide, Edmilson. Obrigado, boa tarde. O Gol no 256 solicita direto para o Adizipá. 256 negativo, mantenha para o Jamo, chama agora Recife, frequência 12545. Ok, Jamo 12545, boa tarde, Gol no 256. Boa tarde. Saída da Euleda após Irona. Controle 120.8, torno 18.95, código transponder 5462. Alfa de novo, Beraldo. Nossa Bravo, frequência livre, boa tarde. Controle Papa Mike, cruzou 3.600, quando você já estava para o procedimento. É o número 7 para o procedimento esperado de. O tempo de espera necessário será de 45 minutos. Papa Mike. O reautorizado 3.000 pés, 1.0 no 4, direto Duna, o número 64. Autorizado 3.000 pés, direto Duna, 1.0, 1.4 é o ajuste, bom número 64. Duna, 1.0, boa tarde, direto ITAP, desce 050, 41, 1.6 da Azul. Visual com o Boeing na curta final no zero. Após a passagem do tráfego na curta, após ali mantém cabeceira 1-0, Mambo 59. Controle, contato radar coral, pronto 060, autorizado direto posição Mare. 060, quando pronto Mare. Autorizado nível 060, Xanem 3, 2, 6. Usando o setor com curvas à direita, mantendo o setor indo no numeral. Ativo, vai realizar externo no setor, curva à direita no numeral. Boa noite, 85, Solo 21 à direita, na Fox, Solo 211, boa tarde. Direita na Fox, Solo 211, Gol no 885. Interceptando campo à vista, 3560. 3560, quente passando Duna, completa a LS. Torre 118, decimal 95. Torre 95, uma boa tarde, bom trabalho. Certo. 85. Agora sim, o Gol no 8855 está na Alfa. Pois, perfeito. Então, livre táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, ao 02, Gol no 885. Salvador, Oxenar 6142, em contato com o Salvador. Oxenar 6142, solo Salvador. Para cópia, Recife, proposto 350. Autorizado para Recife, 350, conforme rota do plano. Decola da pista 110, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 5471. Se você quiser conforme rosa, decola na 10 com o Ministério para sair da Puca, transição Aracaju. 120 é o controle, atuante operando em 18 nós. Você transforma 5461, o Xanera 6142. Correto, chama pronto para acionar. Chamar a 6142. Chamando a sua posição? Portão de número 5, o Xanera 6145. Certo. E o Xanera 6395, está na escuta do sol? para o ingresso final no 7, aguardando o eixo do 1-7 livre. Ingresso lá na final da pista no 7, para Barra Mania, no Verá. Tem uma outra aeronave também com essa mesma posição, pelo menos na strip. E depois houve a mudança para o 04 do Pátio 1. Verifique sua posição novamente e me informe. Perdão, erro meu. Nós estamos no portão 4, é o 6142. Paciente, obrigado. Olimpo 08, chame a torre para o táxi. Olho sentido da decolagem, se mantenha 1-0-0, direto coral. O 9. Vamos 59, ciente, 1-0-0, 10, direto para coral. Praticando no nível 1-0-0. Temos, sobre mantenha nível 1-0-0. Nível 1-0-0. Na curta final, ainda no Uber Alpha. Passar na curta final, ainda no Uber Alpha. Estabilizado, localizado ao voo 164. Voo 164, ciente, completa a aproximação LS, torre 118-95. 18-95, voo 164. Número Alfa tem livre pouso, pista 17, o vento 17, 0 graus, com 08 nós. Livre pouso, pista 17, engenho no Número Alfa. 0. Esquerda 330, e a pista tem forma de entrar para a esquerda, para a pessoa, quase que. A duração é para evitar o tráfego, ok? Salvador, boa tarde, gol 1164, estabilizado e LS aqui da pista 10. Gol 1164, forma o tráfego à esquerda, já uma milha para pouso 97, é um Charlie 150. Continua a aproximação, guardando o eixo da 10 livre, o altímetro 1014. Guardando o eixo livre, gol 1164, 1014. Quatro, controle direto Itape, desce e mantém nível de voo 070. Itape 0070-6, direto Duna, desce 2 mil pés. Duna, 2 mil pés, 4 mil no meio. Termo 1014. M3-26, curva à direita para o 040. Direita 040, reduzindo velocidade 109, chama M3-26. 36, décima tem 3.014. 3.014, né? 3.014. Tá bom, número Alfa, solo 27, autorizado backtrack, posso livrar no pátio 4. 3154, reautorizado para 4 mil pés, altímetro 10 no 4. Então, 3154. Só 3560, solo? Possível, senhor. Ok, a Infraero acabou de informar pra gente que o portão que foi designado pro senhor tá ocupado. Tem como o senhor fazer uma manobra aí e retornar? Porque se o senhor ingressar aí atrás do pátio, vai dificultar para as aeronaves saírem depois. A gente tá girando aqui. Posição 9 é qual, senhor? A posição 9 seria essa à sua direita, mas ela tá ocupada, o senhor teria que retornar para fora do pátio, aguardando a companhia liberar o portão. Ok, peço desculpas, é porque a Infraero informou no momento que o senhor já tinha adentrado ao pátio. Livre táxi até antes da Juliette, gol no 164. Autorizado a ingressar no pátio 3 à sua direita e fazer 180 graus e retornar TAM 3560. Afirmativa. Número. Né? 6225? 6321. Adiante. Tem um por 20 dele. Não sei se ainda está sendo para a Copa, mas hoje a aeronave que vai fazer esse voo negativo, a aeronave 1. E aí seria ver qual seria a nossa saída. Próxima cabeceira 28, ok? Sem ingressar na pista, Olimpo 08. Obrigado. Dá pra ser mais preciso. Obrigado. Ingresso, portão 07. Autorizado para o portão 326. Mantenha presente proa, desce para 2 mil pés, autorizado o final ILS, reporta estabilizado. 6326. Para 2 mil, reportará estabilizado, 6326. Estabilizado no ILS, azul 4116. 4116, ciente, completa a aproximação ILS, agora passando duna, chama a torre 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito boa tarde, azul 4116, estabilizado em LS. Azul 4116, altímetro 1014, reporta Simbra com trem checado. Reporta. 31193 autorizado, chame pronto para o táxi e coordene um pushback mais a cauda para ingressarmos tráfego da companhia. Gente, vai coordenar um pushback, está autorizado só para confirmar, ele vai entrar no 09. Visto. Sim, vai deixar entrar do meio, tá? Aí para nós. Santa 3154, contra o Goleão, autorizado para 3 mil pés, Santa 3154. 3 mil pés, Santa 3154. Livre pouso, pistão 0, vento no 60 graus com 09 nós. Baixada travada agora, livre pouso azul 41 no 6. Receptor, o localizador, tem a pista vista, Xané 63, 66. 626, ciente, a passar, Luna, chama agora a torre, 118,95. 626. 2,295, 66. Professor Salvador, boa tarde, azul 4463. A gente está ontem, capturado para 463. 463, ciente, direto ao ITAP, 14 mil pés, altíssimo, 0 no 4. Contato radar 60, Salvador Vigilante. Azul 4463. Segundo está presente. Guarde, 6315, aguarde. Santa 3154, real autorizado 2 mil pés, direto Duna, livre LS, chama estabilizado, 3154. No meio, solo de 36, reconhecendo liberar a direita na Fox, solo 211, boa tarde. Liberando 211, obrigado. Tá bom, Xanemia 3, 26. Xanemia 3, 26, altímetro no 0, 14, o vento 150. 150 com 09. Tem pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado na 10, 63, 26. Portão 05. Livre acionamento e pushback. Chamo tanto para o táxi. Controle direto posição Duna, reporta para descida. Direto Duna, está no ideal de descida, 4462. Se mantém inicialmente em nível 1-1-0, 4462. 1-1-0, 4462. Para o táxi, Titã 3193, tem 176 a bordo, com 3 horas e 40 alternando caminho. Se desce, mantém nível de voo 060. Gol 1966. Livre táxi via pátio e o responde, espera do 0, botão 3193. Solos 39, à direita, solo 211, boa tarde. Solo 211, vou chamar 326. Até antes da Juliette. Antes da Juliette, 6326. Solo, tá 3193. Você teria condições de prosseguir aqui à esquerda, mantendo a segurança? Confirme. O TAM 3193 é autorizado, tem condições de prosseguir o táxi aqui à esquerda, mantendo a separação. Não livre. A gente prosseguindo, muito obrigado. Poxa, NERM 142, 172 a bordo, autonomia alternativa. Sim, livre táxi, em frente agora, siga o Airbus da TAM, número 2, Oceania 6315. Oi, Salvador, TAM 3193, pode esperar da bandeira, tá? 293, mantém o ponto de espera. Sente mantendo o ponto de espera, 3196. Salvador, muito boa tarde, TAM 3194, externo, baixado, travado. Azul 4196, livre ingresso, portão 03. Tá livre para o 03, o azul 4196. Pois, é autorizado para 3.000 pés, altímetro 0014, 4462. 3.000 pés, altímetro 0014, azul 4462. NERM 142, portão 04, aguarde autorização para acionamento e posto. Aguarde autorização para o posto, NERM 142. Nível de voo 360. Após decolagem da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Controle Salvador 120.8, torre 18.95, código transponder 55. 23. Cotejamento correto, chama o plano estacionar. Próxima esquerda na Fox. É, Matheus. Trânsito 4, reposta livrando a pista na Taxi Fox. E após chama o solo 211. É, reposta na Fox 211. Do 9VV, vetoração radar para sequenciamento, voo para o 045, limite ao localizador, desce, mantém 4.013 no altímetro, gol no 966. 045, descendo para 4.000 no 966. UT 59, controle. Put 59, 49 milhas de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível 100, chama controle Léo, frequência 120, décima 1. Ativa, chama agora controle Léo, frequência 1201. Estabilizar localizador azul 4463. 463 Luna, completa LS, torre 118-95. 18-95, azul 4463, boa. Torre Salvador, azul 4463. 4463, posto Simbra com 3 checado, altímetro 10 no 3, padrão. 5513, se reportarei, azul 4463. 1393, livre decolagem da 10, vento 160 graus com 08 nós, TAN 3193. Cena decolagem, TAN 3193.